Quando te avistei, foi amor à primeira vista. Hey yo, diário da vida. Quando eu te avistei pela primeira vez, quando eu te avistei pela primeira vez, me apaixonei, apaixonei pelo seu jeito doce de uma linda mulher, pelo jeito de me olhar da forma que quiser. Teu sorriso me encanta, a tua boca me chama. O primeiro beijo inesquecível foi, um beijo ele foi, o céu iluminado, só éramos nós dois. Amar você é bom, melhor que isso não há. Com você tô bem, o bom da vida é estar com pessoa assim, que me faça ser feliz. Quero viver sempre ao teu lado. Hoje pelo visto estou apaixonado. Vem amor, viver essa paixão e deixe eu estar no seu coração. Sempre que eu vejo você, meu mundo para, meu desejo é te ter. É amor, verdadeiro amor, é fogo que se acende e nunca se apaga. Foi você quem me conquistou, você é tudo que eu queria e não quero mais nada. É amor, verdadeiro amor, é fogo que se acende e nunca se apaga. Foi você quem me conquistou, você é tudo que eu queria e o que eu mais esperava. É você, só você que pensa todo instante. Foi por você, só você que um dia me apaixonei. Cada rosto que vejo, vejo só você. Cada 10 palavras ditas num dia, 11 é sobre você. A coisa mais importante da vida hoje será você. E não importa o que os outros digam, eu sempre vou. Eu sempre vou. Eu sempre vou, sempre vou amar você. Amar você. Quero viver sempre ao teu lado. Hoje pelo visto estou apaixonado. Vem amor, viver essa paixão e deixe eu estar no seu coração. Sempre que eu vejo você, meu mundo para, meu desejo é te ter. É amor, verdadeiro amor, é fogo que se acende e nunca se apaga. Foi você quem me conquistou, você é tudo que eu queria e não quero mais nada. É amor, verdadeiro amor, é fogo que se acende e nunca se apaga. Foi você quem me conquistou, você é tudo que eu queria e o que eu mais esperava. Verdadeiro amor, verdadeiro amor, sem você não é nada. Penso em você a cada amanhecer, de tarde, de noite, madrugada. Eu te quero, te desejo, ontem, hoje, sempre, sempre vou dizer que eu te amo. Como eu te quero, meu maior prazer hoje é estar com você.